Vontade de sair por aí, vontade de dar o cu, vontade de ser travesti e de nunca ser o que sou, vontade de ser uma ilha perdida no oceano, uma ilha flutuando longe dos humanos, vontade de me perder, vontade de fumar uma pedra e de cometer um crime, vontade de destruição, a vontade de matar e de mergulhar no esgoto, vontade de ser barata, cobra e escorpião, a vontade de morrer, vontade de reincidir e de repetir milhões de vezes e por toda a eternidade, é uma vontade imensa. É apenas a vontade, vontade de Heliogábalo, vontade que não me deixa, vontade de levar um tiro, vontade que se estende, vontade que me acompanha, vontade é como me chama. Vontade de ser ruína, vontade de não ter nem nome, vontade é uma coisa estranha, a vontade é soberana. Vontade de ser ruína, vontade de não ter nem nome, vontade é uma coisa estranha, a vontade é soberana.